direcionamento, voo no 372. Voo no 372, no direcionamento, tinha ataque. Cruzou, chamando ataque, 372. Romeu, Kilo Lava Fox, prossiga para a rotatória, chame torre 11895, solicite instruções para a boca. Grande, eu vou dar a chamatória, sai do Kilo 17. Camarão na final da 17, confirmando o pátio do Kilo 9 Fox, senhor. Kilo 9 Fox, iremos coordenar aqui com a Infraero, posição de parada. O senhor tem autorização para ingressar na final, aguarde autorização de pouso. Autorizado a ingressar na final, aguardando a autorização do pouso. Só para confirmar para o senhor, necessita de abastecimento de avigás. Estará presente ainda com uma hora de autonomia, se possível, autorizando TGL na 17, ciente da curva direita. Ok, está autorizado então o toque e a remetida na 17. E já foi coordenado, ok? O abastecimento após. Reporte na curta final, Kilo 9 Fox. Vai reportar na curta final, Kilo 9 Fox. Zul 4039, chame Recife 251. 251, confia? Obrigado, bom dia. Cada baita, 7 a bordo, 4 horas, vamos na Salvador pro táxi. Mike Bravo Uniforme, tá livre o táxi até a papá. Mike Bravo Uniforme. Livre o táxi até a papá hoje, Mike Bravo Uniforme. Bono 095, aguarda na posição 04, temos a aeronave término de push para táxi. Ok, estamos aguardando. Para o táxi, voo no 372145 a bordo 0328, Aldeia Natal. Autorizando o táxi, voo no 372, contorno grande parte, após 20, enquanto de espera da pista no 0, chama a torre 118 decimal 95, quem negar no 0 no meio. Tem agente parte indo, após espera 118,95, voo 372. Tá o Mike Bravo Uniforme. Sim, o Mike Bravo Uniforme. De solo, após a passagem do tráfego da companhia à retaguarda, está autorizado no 04, chama táxi. Ok, após a passagem da aeronave da companhia à retaguarda, está autorizado para o chibete de acionamento. Um 0, mas chamaria para o táxi. Salvador, Kilo Água Fox, final 17, 32. Ok, Kilo 90 Fox, está livre o toque emitido na 17. O vento 140 graus 07 nós. 7 livros para me repetir na 7, Kilo 9 Fox. Thank you. Salvador, bom dia, Gol 1372, próximo ponto espera pronto. E o Golo 372, está autorizado a linha e decolada a 1-0. Vento 1-0 graus, 62 de nós. Vento aliado decolada 1-0, no 372. Vai atrás do uniforme, táxi via 1-7, chame aliado e pronto para a decolagem. Aqui o Rosso vai chamar aliado pronto, é o Mike Leandro Fã. Por Salvador, tá? 3. 732, informação forte, bom dia. 3732 é o controle, bom dia. Ajuste 1-0-1-6, desça para 3.500 pés e voe direto Duna para o ILS. Duna para o ILS, desça para 3.500 reporte passando a final da pista 1-0. Curva direita, repassará cruzando a final da 1-0, quilo 90 Fox, confirmando o pouso completo. Gente. O 372, decolado aos 26, controle em 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Gol 1372, decola. 1372, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, salve 410, conforme, Gol 1372. 1-7, Mike Bravo Uniforme. Ok, Mike Bravo Uniforme, mantenha a posição alinhada, aguarde só um instante para iniciar a decolagem. Positivo, Ilhéus 1201, boa viagem. Mike Bravo Uniforme, está autorizado decolado a 1-7, vento 1-6-0 graus, 62 nós. Autorizado decolado, pista 1-7, Mike Bravo Uniforme. Quilo November Fox, mantém ainda a perna do vento, do circuito não padrão. Aguarde autorização para girar base. Mantendo perna do vento, aguardando autorização para ingressar na base, quilo November Fox. Turbo 1095 para o táxi, 174 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 para o Campinas. Já somente o POV já está autorizado o táxi à direita Índia, ponto espera da pista 1-0, chama a torre 1-1-8-95, que é NH-1096, o Gol 1095. Ok, então está autorizado, ponto espera via Alfa e confirmando o número, é 174. Chama ele agora de 295. Um abraço, uma boa passa. Boa passa. 5 3-0-3-5, Mike Bravo do Chão. Controle, bom dia, Patatão, Mike Bravo do Chão, decolou, passa mil, vamos frente, não se escuta. Mike Bravo do Chão, controle, radar, prossiga como autorizado. Teste, Mike Bravo do Chão. Defox é o 0444, aquilo na venda Fox. Pate 4 para o que não é fácil tirar. Vamos ver. 5 a Lima tem, a 1-0. A Lima tem 1-0, 1-0, 9. Final da 1-7, quilo 9 é Fox. Primeiro pouso, 1-7, quilo 9 é Fox. Vento 1-7, 0 graus, meia dúzia, nós. Primeiro pouso, quilo 9 é Fox. Gol 095. Guarde só um instantinho alinhado. Temos um Xingu que está cruzando o campo. O tráfego cruzará em 1 minuto. Aguarde alinhado. Ok, estamos aguardando. 1-0-9-5. Quilo 90 Fox, seu solo aos 3-1, está autorizado o backtrack e reporte livrando na taxi Oscar para o TAT 4. Gol 1-0-9-5 está autorizado a decolar, né? 1-0, vento no 60 graus, 8 nós. Jet, quilo 90 Fox, frequência livre. Mike Bravo Uniforme, vou direto para o Fox. Direto para o Fox, direto. Vou 1-3-7-2, chama Recife, 1-2-5-45. Recife, 4-5, 1-3-7-2, boa. Boa. Então 3732, desça para 2.000 pés, está autorizado a aproximação em LR. 2.000 autorizado, está 3732. Gol 1095. Decolado aos 33, chame o controle 1935. 1935. Apenas confirmando, Papa Romeu Bravo e Totão chamou para qual Petransport de Fêmeas, confirma. Autorizado ponto seguro conforme rota do plano de voo nível 220. Roda 1-7, primeira curva à direita, perfil de saída da AEL, após voo à posição coral. Transponda 5012, controle 119 decimal 3. Autorizado, chuva de vento, está vendo a época de temporal, não pode. Se quiser, não pode. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, aciona 0264, corteja por gentileza. 0264, está na Bravo Vitor Tango. Correção, Papa Romeu Bravo Vitor Tango mantém o transponente anterior 55. Correção, 5564. 5012, afirma. Confirma somente o POB no pátio da bata, o Barros Vitor Tango? 04, para assinamento chama a torre, 18195, Bravo Vitor Tango, transporte em firma. Bravo Vitor Tango, acione chama táxi. Então, controle, desça para 3.500 pés, ajuste no 016, avoe direto do Duna para o ILS. O 116. 3.500, direto do Duna, obrigado. Dia tá 3179, formação Golfe. Até 3179, informação Golf. 3179, informação que você é Golf, pronto, cota? Pronto, tá bom. Realizado Guarulhos, conforme rota, nível 320, decola 10, primeira curva direita, perfil de saída da EL. Após voo ali da posição Monte, transponder 5020, controle 119.35. 320, autorizado Guarulhos, decola 10, curva direita, da EL, Leda, Monte, lá. 5020, transponder, 1935, controle, tá 3179. Cortejamento correto, porta profissional na posição 06. 06, tá 3179. 895. 1895, obrigado, até já. 3732, final. 190, baixo travado, bom dia. Gaviota 3732, está autorizado o pouso na 10. Vento no 20 graus, 10 norte. Livre o pouso na 10, está 3732. Com 1095, chame Recife, frequência 1260. 260, bom dia. Só para 2000, autorizado IRS. 2000, autorizado IRS. O plano do Arara 01 para Manaus. Estamos no plano do Arara 01 para Manaus, nível 960, confirma. Detecção da base para ingressar na 17. Temos aqui somente plano ativo Arara 01 para Manaus. Pode ser que seja esse plano, o Arara 05 não temos ativo. E o FAB, confirma somente o FAB? Controle Salvador. Bom dia, Oceanar 6311, informação Golf, decenal 200. Oceanar 6311, controle, desça para 8000, ajuste 10016. Para sua informação, aeronave de pequeno porte, ao sul de Alagoinhas, 13 milhas, passando 150, subindo para 190, em voo para Molofon. Leste, decenal 8000, 1016, Oceanar 6311. 2 4, 2, direito, 2, 1, 1, 1, no solo. Direito, 2, 1, 1. Negativo, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, ciente, o gol 2, 1, 9, 6, não temos seu plano aqui ativo no nosso sistema, agora cópia. Correção, 2, 1, 9, 6, acabou de chegar aqui, agora cópia, da ponte seguro, confirma? Afirma, da ponte seguro. Ciente, agora cópia. Salvador, TAN 3732, Libra. TAN 3732, autorizado táxi, reporta antes da Juliette, autorizado Alfa. Reporta Alfa antes da Juliette. Tanque autorizado, decolado 17, vento 190 graus, 09 norte. Que Bravo Uniforme, para sua informação, tráfego posição de 12 horas, 28 milhas, aeronave da Avianca Oceanair, na chegada Bonf, passando 21 mil e descida para 8 mil. Sim, aqui vai de Bravo Uniforme. Agora sim, na escuta. Confirma se é plano Vocom. Vitor Tango, decolado aos 45, controle 1935. Controle 1935, será para o trabalho. Controlar. Novinha, Porto Seguro, pronto, cobre. Pronto. Voo 2196, autorizado Porto Seguro, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, após voo a Leda, transição PDEV. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, transporte 5033, controle 119.35. Procedimento correto, reporta pronto no 09, estacionamento. Boa tarde. Parada 05, estamos em coordenação com o centro apenas para a correção do plano em correção Arara 01, para Arara 05. Mike Bravo de Fome está cruzando agora com tráfego anteriormente informado a 7 milhas afastado. Isso, Mike Bravo de Fome. Sendo 6311, cruza com tráfego anteriormente informado em altitude 5 milhas afastado. Fecha Draco no Chicago, será 6319. Mike Bravo de Fome retorne à prova de Paulo Afonso. Estamos usando o tráfego que está sendo aqui, olha, mais grave de fundo. Positivo, o tráfego já foi superado. O senhor número 311 passa Lagoinhas, desce, sem restrições, até 4 mil. Sem restrições a 4.016, a janela 319, livre, puxa, chama táxi. Livre, chama táxi, da 3179. Mike Bravo de Fome, chama Recife, 12545. Recife, 12545, Mike Bravo de Fome. LS, 1060. 1160, na final, reduz a cheque trem, em torre 1185. 1185, pode ir. Em coordenação com o controle em 119.35, direto na posição Mugatti. Transponda 5015, controle em 119.35. 30 graus, 8 nós. Livre posto, na minha terra. Correto, com quem vai ver? Ah, pronto para o táxi? O Arara 05, pronto para o táxi? É bom quando pronto para o táxi, o Arara. 5, na escuta. Chama 5115, proteja. Correto. Que é como o meu, prossiga. Gente, agora copia o Mike Eco Romeu no pote 402 da Bona. Agora só mais um minuto. Acionamento por critério do piloto. Salvador, um bom dia, voo 1160, livrou nossa escuta. Voo 1160, autorizado táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, chamarinho da Juliette, voo 1160. Sabarro, meu tango, Índia Bravo, parceiro. Gente, eu vou meu tango, Índia Bravo, ainda não estamos sem plano ativo, confirma o horário. Gente, agora qual é o topo meu tanque de Abrela? Topo meu Mike Eco Romeu, pronto, qual é a Paraca Ju, não me pede? Dois, Alcena, Galeão, 3 horas e 45 minutos. Confirma a nave? Sente a 3179. Cruzando o táxi, contando grande parte, pós Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 1-1-8-10-9-5, General no 0 no meio. Matheus, Índia, 8-9-5-0, no 0 no meio, até a 3-1-9-9. Meu belo dia bravo, seu plano ainda não está ativo no nosso sistema, você vai procurar aqui com a sua IS. 160 na Alfa, 220. 7110, aeronave à sua esquerda, é o Airbus da TAM, está autorizado após o mesmo, ingresso no pátio 1, via Juliette, posição 1-0. Para posição 1-0, teste do TAM, o voo 1160. Arara 05, para ataque se chama a torre, 1-1-8-95. Arara 05, chame na hotel. Salvador, bom dia, até 3179.000 para nós. Jetan 3179, decolagem autorizada da 10, venta 130 graus 89. Decolagem 10, tá 3. Romeu Mike, Eco Romeu, pronto, cópia? Romeu, solo, Salvador, pronto, cópia? Desça sem restrições até 2000. Prossegue 2000 sem restrições, TAM 3304. Sim, mantém a posição. Temos um A321 da TAM decolando e um Airbus da Chanel no externo. Oi, Salvador, bom dia. Chanel 6319, sinal S3 da 1. Bom dia, Chanel 6319. Continue na aproximação, o ajuste agora é 1-0 no meio. Aguarde apenas a pista livre. Airbus da TAM já iniciou a decolagem. Teste agora na pista livre, chama 63, 1-1. Afirmo Tango Índia Bravo, aguarde um minuto para a cópia. Zero grau 099. Liverpool, opção 1-0, chamar 63, por 1. 3179, decolado ao 59, chame o controle, 1935. 1935, obrigado, 3179. Mandou bom dia, 3179, decola, passa 1300 que vai avisar da El. 3179, o controle, contato agora. Papa Romeu Mike, Eco Romeu, pronto, cópia. Tenho 3179. Possível. Ah, não copiou, vocês tinham copiado aí. É positivo, nós informamos o contato radar. 3179. Recebeu, obrigado. E a distância? Abaixado 2 dias. Sente, aguarde cópia. Sente aí, ainda não foi recebido nenhum dos dois planos. Aguarde por gentileza. Arara 05 caminha e mantém a 1-0 a partir do hotel. Xanã 6311 no solo, aos 01 direito, 2-1-1. Direito 2-1-1, Oxanar 6, 3-1-1. O 3-2-0. Salvador, bom dia, Oxanar 6, 3-1-1. Oxanar 6, 3-1-1, bom dia, autorizado táxi, via táxi foi alfa, reportante da Juliette. Reportaremos nossa cidade de Xanã 3. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, pronto, cópia. Autorizada, em Rimar, Praia dos Lagos, Curto Zulu. Decolada em Rimar, proa do Litoral Norte. A 1000 pés, aciona o transponder 01137, frequência do controle em 119 decimal 35. 0137, controle 119 decimal 35, 507, 507, ciente, Tango, Índia Bravo. 507, Índia Bravo, Índia Bravo. Ciente, para acionamento, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 6, confirme o POB, Tango, Índia Bravo. Índia Bravo já foi confirmado com a sala IS, já tem o segundo plano decolando da Praia dos Lagos. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controlo, Mike, comandando o Pátio 4, está acionado. Gente, Mike, é Corro Meu, autorizado Aracaju, a 1000 pés, decola pista 17, curva à esquerda, corredor forte, aciona o transponder 0264. Frequência do controle em 119 decimal 35. Para 05, bom dia, contato radar na decolagem, suba 160, livre da gestão da subida Momo, sou vigilante. Gente, o radar 05, livre das restrições, subindo para o aumento. A Romeu Mike, Eco Romeu, protegimento correto, confirmando que o V02 para decolagem, chame torre em 118 decimal 95. Boa noite, decimal 85, está completo a bordo. Gente. Salão 2196, tem 7-0 a bordo, 3 horas a terra na Aracaju para o táxi. Gente, 2196 autorizado o táxi via parte principal Indy Alpha, ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 6. Lati, Indy Alpha, Lati, 2195, 0 no 6, ou 2196. Tá, Juliette, visual com o voo no pátio, chama 03. Arara 05, tá presente, prossiga direto Momo. Tá presente, direto Momo, Arara. Ingresse, pátio principal, posição 02 indicada. Deixa agora passar essa 37, após pátio até a posição 02, chama 63. Bom dia, confirme Papa Romeu. Alfa Romeo Hotel Juliette Serra, confirme chamada de Copos Fora. Confirmando 200 CHG para Aracaju agora. Afirma o ar de coordenação, por gentileza, Hotel Juliette Serra, confirmando as 1200 para Aracaju. Gente, Manati. Controle Salvador, 510, litoral norte, na escuta permanente, o altímetro no 06. Agora no 06, na escuta, bravo. 1891, acerta a informação Golf, espaço 220 para 170 na próxima bota. 1891, bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro no 06. Para 4000, 1016, no perfil da Mari, Golf 1891, teria a possibilidade da projetar? Aguarde, 1891. Estabilizado, tá, 3304. 3304, completo ILS X-Way, chamando torre 1-1-8, decimal 95. A confirme 1895. Confirmo. Obrigado. Salvador, tá 3304, bom dia. Bom dia, 3304, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização. Chame seta Recife em 1251, alterna 13325. 3304, cheque trem, livre pouso, pistão a 0, Zantuno 30 graus, 6219. Baixou e travou, livre pouso, tá? 3304. 360, manda aí, ó. 2209. Autorizado Salvador Manati, decola pistão no 7, curva à direita, corredor axé, restrita mil pés. Aciona o transponder 0145, chama o controle após em 1119, decimal 35. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, confirme POB. Sem esperacionamento, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no meio, Hotel Juliette Serra. Zero livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1 livrado, tá 3-3-0-4. Bom dia. prossigo táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette para ingresso no pad. Vai reportar antes da Juliette pela Alpha, tá? 3-3-4. Agora ela vem do Campo Marca com ela. Frequência livre para a coordenação, bom ponto, chame de abraço. Livre em estrada. Linha do litoral para cruzamento do paralelamento da 1-1. Autorizado o cruzamento da 1-0-2-8. Prossegue linha do litoral e quando o buraquinho chame o controle em 119-35, tem bom voo. Feliz Páscoa. E aí, para você também, muito obrigado. Em buraquinho chamando 119-35, já volta. Bom, vai que comeu. Juliette, tá 3304. Gente, tá 3304, ingresso Juliette, posição 06 indicada. 06 pela Juliette, tá 3304. Voo 1184, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray. Estão no zero, reporte localizador, altímetro no zero no meia. 2016, autorizado X-Ray. Até a interseção, reporte para ingresso na 7, Hotel Juliette Serra. Voo 2196, chame agora o centro Recife em 1251, alterna 3325. 251, 3325, boa. Estou na 7, campo no 30 graus com 99. 1891, número 2 na aproximação, desça para 3.000 pés, altímetro 1016 permanece. 3.000, 0 na meia, só foi o grupo Zulu Bravo, para inicialmente vai manter o litoral 510. E o destino? Registro passado 101 milhas a presente. O estimado para pouso às 13h20. Do Tango de Abraço. Prossiga 500 pés em nenhum litoral, reporte 20 milha.